Passando Fox Tango Echo, Razor Vectoring for Space, Sunny Right Heading 3, correction 240, the limit is 3, correction 290, range of Salvador VR. Roger, right turn, 240, and the limit will be radio 290. P326, vetor radar para o sequenciamento, curve à esquerda para o 095, limite ao localizador. Esquerda 095, limite ao lock, 326. O Gol 964 estabiliza no ILS, abstrato. Gol 964, torre 1895. 295, boa tarde. Boa tarde. 2714, decolado às 27, chama controle salvador 120, decimal 8. 20208. Salvador, boa tarde, Gol 964, não ILS. Gente, Gol 1964, continue a aproximação, aguarde autorização de curso. Entre aguardando. 2714, contato radar, sua para o nível de voo no 60, via saída MOMO. Gente, no 60 na MOMO, informo que não cumpre a restrição na posição... Na radial 200. A 2714 está livre da restrição de altitude da saída. Gente, obrigado. Destino 6326 para o localizador, curva à direita para o 050, deixa para 2000 pés e reporte estabilizado. Direita 050, chamar estabilizado, o 6326. Controle, guarda 06, passa o pitó azul. O voo 964, gente, espero que eu está na sinal, passando o marcador externo. Chame agora a torre em 1895. Sim, está observando o traço 2856. Foi o Guardião 06. Guardião 06, prossiga, torre. Está próximo da Piatã, pensando a parte do Graé. Está observando a nave no ILS. Ok, sente. Quantas de cruzar o eixo retaguarda mesmo? Confirme. Quantas de cruzar o eixo da pista 90 retaguarda do Boeing da Gol? Afirmativo. Sem interferir, a retaguarda 06. Ok, sente. Então, a retaguarda do mesmo é posta na curva final para o Grael, guardião 06. Vai chamar a grata 06. Localizador, 326. 326 complete aproximação, aguarde para chamar a torre. Aguarde. Batando Fox Tango Echo to localize course turn left heading 160, report established. Left turning 160, estabilizou, 6326. Gente, o Chile 6326 aguarda a transferência de comunicações. Guarda. Controle, autoriza a proje WhatsApp para o azul 2714? Sigma 6080. Sobre 0008, autorizado nível de voo 050. 050, 2008. 06. Bruno 964, no solo 30, libera direito, chama o solo 121, vê se 19. Chama o 2008, complete redução para 2109, desça para 3.000 pés, o ajuste no 013. 3.210, voo 2008. Oxiné 6326, chame a torre em 1895. 1895, obrigado. Fox, Tango Echo, intercept localizer and we encounter a flock of birds. Roger, Papa Tango, Fox, Tango Echo, stand by to contact Salvador Tower. Zero, desça para 2.000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, reportará estabilizado. Tango Fox, Tango Echo, contact Salvador Tower, frequency 118.95. 118.95, thank you. Oscar, reportará? Yes. Oxiné 6326. Pouso autorizado, pistona 0, vento no 60 graus, 079. Livre pouso, 6326. Tower, good afternoon, this is Papa Tango, Fox Tango Echo, we have the runway visualized. Roger, Papa Tango, Fox Trot, Tango Echo, continue approach, exact landing clearance. Roger. Mike Yankee no Fox Terra da Rota. Tente, Oscar Mike Yankee autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 7. Tá, 3193, ponto de espera, pistona 0, pronto. Pistão 3193, mantenha o ponto de espera, pistona 0. Manter ponto de espera da pistona 0, tá, 3193. Canem 6326, no solo 35, libera direito, no 21, decimal 9. 21, obrigado. Tango Foxtrot, Tango Echo, clear to land, runway 10, wind is 160 degrees, 08 knots. Roger, landing at ILOC. Mike Yankee, aguarde para decolagem. Na radial 300 de Salvador. A decolagem seria autorizada dentro de 30 segundos. O senhor vai solicitar então prosseguir com o rumo da 35? Aguarde coordenação, o controle estava pro então da pista 35. E aguarde autorização para decolagem. Tá 3193 ali, mantém. Ali, mantém, tá 3193. Só confirmar o vento, fazia. Mike, que é que o nome é 0 graus com 8 nós, decolagem autorizada com proa norte, agora é transferência ao controle. Ok, decolagem autorizada, agora é transferência, yeah. Pessoal, estão com eco on the ground, I drift 7, leaving to the right, ground 121, is 19. Voo 2008 restabilizado. 2008, chamei a torre, 1895. 1895. 3193, alinhar sempre para decolagem, 0 graus, 099. Autorizado a colagem, 3193. Comprou a norte, chame o controle Salvador 1-10-0-8, aguarde para tomar pro uísque, ok? Pro local de sobrevoo. Sim, comprei pro norte e aguarda, grato. Torre de ajuste 1-0-3. Ajuste 1-0-3, manterá a escuta. Permanente do controle, serve agora para a proa 290. Perfeito. Voador, boa tarde. Gol 2008, final de 4 milhas. Change, gol 2008. Autorizado pouso, pista no 0, vento no 60 graus, 08 nós. Para informação, à esquerda da aproximação, se faz 7 meses, afastando com o proa norte, número 85, mantendo agora, está cruzando agora no meu pé. Ciente, livre pouso, gol 2008. São 3193, decolado às 40, chame o controle Salvador, 120, décima 8. 208, boa tarde. Era uma inspeção de vazamento, olha. Perfeito, Marquês. Controle de Salvador é o TAM 3193, cruzando 1500 pés. TAM 3193, contato radar, só para o nível de voo 340, via saída São Bruno. 340, TAM 3193. Está cruzando 2000, pode voar Leda? 3193 autorizado, voar Leda. Leda, obrigado. Boa tarde, 6305, o Xanai pronto. Boa tarde, o Xanai 6305, autorizado a alinhar e manter cabeceiro na... Alinha, manter na 0, Xanai 6305. 2008, Solas 42. Liberão 219. 219, vou 2008. Na 63, 195 decolado, decolagem autorizada, 190 graus, 099. No meio decimal 0, alterne 12545. Gente, 260-2545, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Salvador Approach Control, good afternoon, Brazilian Air Force 2590. Brazilian Force 2590, Skok Island, fly direct to TAP intersection, descent at level 050, QNH 1013. QNH 1013, flying direct ETAP position. If it's possible, we'd like to perform the RNAV procedure on Salvador for training. Roger, expect RNAV procedure to runway 10, Brazilian Force 2590. 2590, thank you. Salvador, boa tarde, é o 1164 da Gol. Canal 142, após a loja de companhia, autorizado a área manter. Seria possível fazer a aproximação visual para treinamento? Sim, a gente consegue inicialmente na chegada, mas a frente será autorizado com o 964. Thank you, se possível a chegada chefe. Quem aguarde, coordenação com a torre, voo 964. Thank you, aguardando. Controle, o ar fica mais quieto. Como é que é que prossiga? Você deve ficar a 500 pés, cara, pra aproximar e fazer a nossa inspeção. Se sente, olha, como é que é que confirma se vai se afastar mais que 2.0 milhas? Acredito que não, senhora. Se sente, olha, como é que é que... Contato, ok? Se sente, olha, como é que é que autorizado 500 pés. 0.8. 208, boa. Boa tarde, Oceana 63, Vono 5.500, Oceana Vono. Oceana 63, Vono 5, contato radar, para o nível de voo 360, via saída São Vono. 360, São Vono, autorização, voo Leda. Oceana 63, Vono 5, autorizado, voo Leda. Leda está presente, 63, Vono 5, via 360. Oceana 642, decolagem autorizada, no 70 graus, 099. Como é que é que prossiga? Já como é que é, na presente frequência livre para coordenar com os tráfegos locais, reporte para o regresso. Agora, zero instante. Fox and West. 1142, decolado aos 47, chama o controle Salvador 120.8. 0863, meio para 2, chegando. Boa tarde, 1142. Chegando aí, 1142, boa tarde, contato radar, sou para o nível de voo 350, via saída da PUCA. 350 PUCA, beleza, direto. Chega 6142, vou e Jamo, após Jamo Aracaju. Jamo, após Jamo Aracaju, sim. 3193, chama o Jamo para Recife, tem 125, décima 1. 1251, 3193. Mas ele é Fox 2590, descendo 2500 feet, canete 1013, clear the final airnav procedure, report established. 2590, descend now to 2500 QNH 1013. I report on establishing on air nav course. Okay, first 2590, fly heading Sierra Vitor 366. Fly heading now Sierra Vitor 366. Salvador, muito boa tarde, hotel 3154, passo 200. 3154, boa tarde, acione identificação, autorizado via chegada por MED 1 para o nível de voo 070, ajuste no 013. Bom, MED 1 para o 070, no 013 o ajuste agora, o ADNL é efetuído a 10, tá 3154. Salvador, boa tarde, China 63, 21, autorizado a linha de decolar, pistando a 0. Vento no 60 graus, 09 nós. Vento autorizado a linha de decolar, pistando a 0, pistando a 0, Batomlasca Golf Uniforme, acione identificação, autorizado via chegada a mão, reporte unidade descida, o ajuste Salvador no 013. Alaska Golf Uniforme, desse da critério até o nível de voo 050. Minha 3, 2, 1, decolar 251, no chame controle, 1, 2, 0, 2, 1, 8. 0, 8, boa tarde, minha 3, 2, 1. Salvador, boa tarde, eu chamei minha 3, 2, 1, 2, 1, 7, cruzando, sai da água. China 3, 2, 1, contato radar, sou para o nível de voo 360, via sair da bomba. Abo 1-3-0, só 2-9, 3-2-1. Bom, 64. Prossiga. 1164 para informação, corredor Axé não será possível. Aproximação visual para Salvador, se desejar, deverá ser pelo corredor Veracruz e Interlagos. E aí no CEASA, setor norte do campo, são solicitações para ingressar no circuito da pista 0. PA 315, chama Centro Recife, em 125, décima 1. Recife, PA 315, de boa. Bom, controle. 964, então, solicitatura de dono e completa aí também. Queiro 164, mantém ainda a chegada, número 2 na aproximação. Cancelada a restrição de altitude em TAP, desça para 3 mil pés, o ajuste no 013. 3 mil pés no 013, gol 164. Livre da restrição em TAP. Brazilian Air Force 2590 on final course of our map position. Oh yeah, map position. Air Force 2590, roger, stand by to contact Salvador Tower. We will contact Salvador Tower, could you confirm the frequency? Okay, stand by to contact Salvador Tower, Brazilian Force 2590. Sorry, standing by. Na 6142, chama o centro Recife, 125, decimal 45. 3545, 1145. Cono 164, reduza para 210 nós, desça para 2 mil pés, autorizada, final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Ciente, 2 mil pés, em redução, reporte estabilizado no X-Ray. C3154, desça para nível de voo 050. 050, tá? 3154. Norma 7, reduz a velocidade para 210 nós, agora é o número 4 na aproximação. Reduzindo. 3154, cancelada restrições em TAP, desça para 3 mil pés, um ajuste no 013. 3 mil pés, no 013, e cancelada a restrição de TAP, 3154. Ele é Fox 590, contact Salvador Tower, frequency 118.95. We contact now Salvador Tower 118.95 or 2590. Salvador Tower, good afternoon, Brazilian Air Force 2590. Brazilian Air Force 2590, clear to land 1910, wind 170 degrees, 08 knots. 2590, clear to land runway 10. passado no meu pé, acho que o McHank, o ajuste permanece no 0 no 3. Ponte Oscar McHank, confirme estar prosseguindo para o pouso em Salvador. Ponte reporte na, no Ceasa e... ou no Ceasa quando eu usar com o campo, Oscar McHank. 097, vetor radar para o sequenciamento, curve à direita, proa 230, limite radial 290 de Salvador. Direita 230, limite 290 de Salvador, 9090. Estabilizado o gol, 1164. Gol no 1164, chame a torre, 1895. 1895, 1164, gratidão. Empresa 154, desceu para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, down 0, reporte estabilizado, tá? 3154. Oceania 6321, chama o centro Recife, 1126, decimal 0. 6321, 260, confirma? Afirmo, chama o centro Recife, 1126, decimal 0. 260, obrigado. Controle de Salvador, o Azul 27 no 5, sente da informação, Tango. Azul 27 no 5, acionando identificação, autorizado via chegada a mão, reporte de viagem descida. Autorizado chegada a mão, reportará ideal de descida, descido via o Azul 27, turno 5. Gol 097, desça para 3.000 pés. 3.000, vai 97. Gol 1164, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 09 nós. Sempre pouso, pista no 0, gol 1164. E Brasília, Salvador Ground, Brazilian Air Force 2590, contact Safe 1. Brazilian Air Force 2590, contact Salvador Ground, 121.9. I'm sorry, 129er 2590. Gol 097, curva à esquerda para 200, limite ao localizador. 200, limite ao localizador. No sol 01, no táxi à direita, antes da taxiway Alfa, mantém posição e chama o sol 121, decimal 9. Antes da Alfa, sol 129, grato. 40, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Chama 40, 2.000, reportará 1097. Chama 50 graus, 0612 de nós. Além da cola azul, 40, 0.000. Estabilizou? Estabilizado agora, tá? 3154. 3154, chame a torre, 1895. 3895 a torre, tá? 3154. Romeo para o controle? É o Oscar Mike Yankee, senhora, avisou com o Gente, Papa Romeo Oscar Mike Yankee, chama agora a torre, 1-9-8-9-5. Gente, grava. Salvador Oscar Mike Yankee. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, reporte na vertical do AL ponto da Enrimar. Reportará na vertical da Enrimar, o Yankee. Azul 4462, está solvendo para o sequenciamento, curva à direita para o 035, limite ao localizador. Curva à direita, 035, limite ao localizador, Azul 4462. Atinge o 050, Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme, reautorizado 4.000 pés, o ajuste no 013. 4.000 com a gente padrão, Oscar Golf Uniforme. Uma boa. 208, boa. Muito boa tarde, Azul 4065 cruzando 1000 pés, salvo ou não? Azul 4465, contato radar, subo para o nível de voo 340, via saída São Rudo. Só 340, Azul 4065. Avenida 0097. 1097, chame a torre em 1-9-8-9-5. Como é que antes, torre? Na risco do chão. Como é que antes, informação de tráfego, Boeing 737-800, final de 7 milhas, pista 10. Está ciente, cara, ainda não visual. Agora visual contrato, nossa posição de 2 horas. Oscar Mike Yankee, ao atingir o L ponto da Enrimar, inicie 360 com curvas pela esquerda, reporte reintercepção no final no 7. Afirmativo, na vertical da Enrimar, 360 pela esquerda. Mantenha 4.000 pés. O trago à esquerda, helicóptero prosseguindo para um 360 no setor norte do aeródromo, não vai interferir. É, só chequeando aqui, obrigado. André 154, no solo 05, táxi à direita, chama o solo 121-9. 121-9, até 3154. Torre Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, Torre de Salvador. É, estava exatamente perto do da Enrimar, senhora. Autoriza manter ali para a proa de Lauro de Freitas, devido à grande quantidade de pássaros aqui, senhora. Não tem como nem manter o setor fazendo 360. Oscar Mike Yankee, prossiga para o setor norte da Torre de Salvador. Reporte atingindo. Sim, já está aqui no setor norte, senhora. Aproximadamente aqui. Já livrou o eixo pela direita do eixo da 17. Plano 097, pouso autorizado, pistão no 0, vento no meio, 0 grau, 08 nós. Teve pouso na ONU 0, bom, no 097. Oscar Mike Yankee, mantenha o setor norte da Torre de Salvador, aguardando instruções. Sim, está mantendo, senhora, o setor norte. Chegou Salvador, é o TAM 3567, boa tarde, informação Tango. Não, no 7. Eu posso curvar à direita, senhor? Como é que Anki aguarde? Chiquilo Oscar, livre táxi, QNH 10 no 3, reporte ponto de espera, papá. Mike Yankee, autorizado prosseguir final no 7 com curva pela direita. Sim, curva na direita, pela base, pela quase normal da 17. Sim, Mike Yankee, Oscar Mike Yankee. Alvo 2715? Ah, escuta. Me confirma o nível que está descendo? Passando agora 144, descendo via o 2715. Gente, alvo 2715, desço para o nível de voo 050. Confirma se tem condições de entregar no máximo 200 mais na descida. Afirmo, temos condições, o azul 2715, 200. Gente, 200 mais azul 2715. Ataque no Golf, a Golf uniforme, desço para 3.000 pés, o ajuste permanece no 013, confirme sua velocidade de escada. Confirme que você parou a Golf uniforme? Negativo, confirmando, a Golf uniforme, desço para 3.000 pés, confirme a sua velocidade. 1.45, nós de cada senhorita, desço para 3.000 pés, Golf uniforme. Gente, a Golf uniforme tem condições de manter incrementar até mais próximo de Duna? Incrementar, sim. Mais de 15 nós. Gente, a Golf uniforme incrementando a velocidade em 15 nós. Forma que você pôde de aproximação, senhora. Grande quantidade de pássaros, ok? Tive que fazer vários desvios para corrigir. Busca Mike aqui, sim, gente. Obrigada pelas informações. Passa 4.500 com 3.000 pés, azul 4.462. 4.462, desço para 2.000 pés e eu passo estabilizado no final do procedimento. Bem, a gente vai passar estabilizado 4.462. Gente, Capatão Gosta Golf Uniforme, desço para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reparto estabilizado. 2.000 é reparto estabilizado, Golf Uniforme. Estabilizado, azul 4462. Azul 4462, chame a torre em 11895. Torre 11895, 4462. Oi. Rafa, abraço. Abraço, Rafa. 4. Confique no Oscar, autorizado a alinhar e manter pista 35. E azul 4462 estabilizado, baixo em travou. Azul 4462. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no meio, 0 graus, 08 nós, QNH no 0, 1 no 3. Livre pouso, 4462. Tá tomando o uniforme? Tá finalizando, senhorita. Gente, confirme se o povo será na pista 10 ou no 7. 10, senhorita. Gente, já pegou o uniforme, chamei a torre em 19895. 1895, com o uniforme. Tá, Patangosca, Golfo Uniforme. Patangosca, Golfo Uniforme, boa tarde, Torre de Salvador. Tá estabilizado no curso do ILE. Patangosca, Golfo Uniforme, continue a aproximação, número 2 para pouso. Número 2 para pouso, Patangosca, Golfo Uniforme, continue a aproximação. Atenção para 2.000 pés, autorizado afinado, procedimento ILE, tem que se reembarcar estabilizado. 2000, autorizado final ILS X-Ray, 10, reportará estabilizado, 2715. As 2715, informe que vai seguir tráfego, agora 12 horas 10 milhas, interceptando a final do procedimento ILS X-Ray, um Charlie 208, agora com 140 de ground speed em redução. Ciente, o azul 2715 é reduzido. Salvador, boa tarde, é o Gol 256, está aproximando a ponte de espera da 10, está pronto, desagramar uma coisa. Gol fique lost, atente a possíveis esteiras do Airbus, correção do Embraer 190 que pousa pistão no zero, após estar livre da colagem pistão no... correção pista 35, vento no 70 graus, 08. Gol no 256, mantenha a ponto de espera. Mantenha um 256 da Gol. Boa tarde. Serra 35, Golfo Uniforme. Golfo Uniforme, continue a aproximação, aguarde pista livre. Golfo Uniforme. Do 4462, no Falo 15, táxi à direita e chama o Colin no 21.9. Táxi à direita 219, 44662. Oscar Golfo Uniforme, autorizado pouso pista 10, vento 170 graus, 09 nós. Golfo Uniforme, ele pôs na 10. Oscar Golfo Uniforme, informação de trás, à esquerda, é com 110, decolando da pista 35. Golfo Uniforme, sempre avisar o contrário. Golf Kilo Oscar, decolador 16, chame controle Salvador em 120, 18, bom voo. 120, 18, Golf Kilo Oscar, bom serviço, ó. Patango Golfo Quilógica, contato radar, para o nível de voo 060, autorizado, voar direto destino. Trabalhão de voo 060, autorizado, direto destino, Golfo Quilógica. Salvador, o Pantaredo 2230, autorizaria para onde? Duna, senhorita? Pantaredo 2233, voo e ITAP, após ITAP e Duna. ITAP, grato, 2233. Torre. Estabilizado o ILS X-Ray da 10, o azul 2715 já avisou com a pista. Azul 2715, chame a torre em 10895. 10895, azul 2715. Torre Salvador, boa tarde, azul 2715, estabilizado o ILS X-Ray da 10, avisou com a pista. Azul 2715, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento 170 graus, 07 nós. Ciente, 2715, aguardando pista livre. Oscar Golf Uniforme, no Follow 18, táxi à direita, chama o Follow 12, 19. Chama o Golf Kilo 8, quando possível, informe o seu estimado de pouso. 230, senhora. Golpe que lógico. 230 copiado, graças. É da boa. Tony, Salvador, boa tarde, voo 2009.010, pronto. 2009, boa tarde, mantenha a ponto espera. Mantenha, 2009. Controle, dá presente, encontra-se em condições visuais, só foi mudança de regras e solicita o nome 507 como final, Golf Kilos. Sim, já passando no Golf Kilos, com o nome FR modificado, 8 mantendo o 1510. Direto o destino. Direto o destino, nome 500 metros, Golf Kilos. Sete, um, cinco, pouso autorizado, pista no zero, vento no 70 graus, 07 nós. Pouso autorizado, azul 27. Uno 5. Uno 256, decolado Uno 9, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, bom 256, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, bom 256, saída PUCA, passa agora 1700 pés. 256, contato radar, só para o nível de voo 370, via saída PUCA. 370, via saída PUCA, voo 1256. Chega 6314, acione identificação, autorizado via chegada BOMED 1, para o nível de voo 050, ajuste no 013. Via BOMED 1, até o 0567, seja no quadro. Salvador, 3367. 3367, acione identificação, autorizado via chegada Golf para 4.000 pés, o ajuste no 013. Identificou Golf 4.013. O 2009 é autorizado a alinhar e manter pista no zero. Sim, mantém pista no zero, 2009. No 5, no solo 21, táxi à direita, chama o solo 121, decimal 9. Direito 219, azul 27 ao 5. Voo 2009, autorizado a decolar pista no 0, vento no 80 graus, 089. Livre decolar pista no 0, voo 2009. Oi. Abatamos lá em Golf, Quilos. Agora há 22 milhas noroeste de Salvador, serviço radar terminado, que sequência livre da presente para coordenar com os tráfegos locais. Quando há 5 minutos do destino, chame a Rádio Feira de Santana, frequência 1031, decimal 3. 090-3567. Voo 2009, decolada 23, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 1208, boa. Boa tarde, contato radar, sou para o nível de voo 240 via saída São Bruno. São Bruno 240. Bruno 256, chama o centro Recife, 125, decimal 45. Recife 1245, voo 1256. Salvador, muito boa, voo 620, relação Tango, indicada para o município. Voo 620, boa tarde, aciona identificação, autorizado via chegada MOMED 1 para o nível de voo 060, ajuste em Salvador no 013. Ajustado no 013, via MOMED 1 para o 060, se possível, duno no etapa, senhora. Voo 620, mantenha da chegada, número 4 na aproximação. Decolado 2,6, chame controle.